Gratidão e confirma a indicada. Ana 792, redução de velocidade 2409. Amigo 2224, autorizada descida para 4 mil pés, ajuste no 017. 4 mil pés, 2017, transferência 2224, obrigado. Amigo 2224, como para a situação de suposição de 3 horas a 5 milhas, então, para a situação de um Embraer, é no 90. Gente, 2224, aguarde para transferência 4. Gente, 2224. Estabilizou o 5127. Ave 5127, compartilhado o procedimento, torre em 18, decimal 95. 18, decimal 95, faz o 5127. Passada de 2224, repita para 2000 pés, reduz a velocidade para 1.80. 2000 pés, vai reduzir a velocidade, passada de 2224. Bruno 972, autorizado o final do procedimento, ele é satisfeito, repita para 2000 pés, redução de velocidade 1.909. Livre pouso, pistão no zero, ajustada no zero, 17, o azul, 5127. Depois 4, o tráfego que procede na posição de 11 horas, 5 minutos. Com o gráfico de 2309 em redução, o arco de 3. Bruno 972, tráfego que procede, posição de 12 horas, 7 milhas, com o grau de speed de 1409 em redução, Alfa 172, reduza para 1809. Bruno 972, copia o controle. 3398, desça para 3000 pés, ajuste na 017. 4, sua velocidade, 6209. Passar na mínima limpa, 199, passar igual a puxa nessa, vou ter a pressão. Passar em 2224, no circuito controle. Prossiga. Chame o torre em 198, no final da frente. Redução de velocidade 1809, tráfego que procede na superfície 12 horas, meia dúzia de milhas, com grau de speed 1909 em redução. Sete reduzindo, câncer 3, 9, 8, 7, 8, 9. Um troca sede em 10, 7, 9, 10, eu estou com a pista no momento. 1, 9, 9, 4, 9, 17, eu bate pista mesmo. Sete canceria 2, 2, 4. Operação para sequência neto, mantenha para o 035, limitado pelo localizador. Até 035, limitado logo, com o 034. Roma 972, complete para o segmento, chame torre 1895. Roma 3398, autorizado final do procedimento, desça para 2000 pés, reporte com estabilizada. 2000, autorizado para o procedimento, permanece estabilizado para 3398. 4, deixa para 3 mil pés. 3 mil, mas é 3 mil pés. Vai seguir a Alfa, aguardando o portão 01. Fox, Alfa, portão 01, na Cisco, 1.7. Passei 2224, vento 1.7.0.0.4, mais ativo 0.7, primeiro plano utilizado, cheque bem. Viu de todos, passei 2224, baixa o trabalho. Roma 074, redução de velocidade 1809. Informo que nesta planta se apoia a caminhada do reporte com a estabilizada. Deixa para 2000 pés. 2000, desculpa, saiu para 2000, 180, 1.074. Sim, eu vejo para todos. Para a sessão já tem na passarela, vai assinar o curto aproximadamente 1 mil cabeceira no zero. 074, tráfego que procede a 5 milhas sua frente, ou SD320, com grau de speed 1609. 7-0-6-3-3-9-8 completando o procedimento, torre 1-9-8-5-9-5. 8-9-5-7-3-6-9-8, boa noite. 3-3-4, essa foi interceptada ao organizador? Afirma, boa noite, 3-3-4, você para 2-7, reporte quando estabilizado. Vai, reporte estabilizado, bom sucesso. Sai direita, deslizando na medida do possível, mantendo sua frequência, táxi de alfa, a posição prevista em moto no 2, patrona, reporte antes da taxa de Juliette. Ok, liberando já a direita, via alfa, moto 1 no 2, reporte antes da Juliette. 1972, checa o trem, pista no 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. TNR-074, reduza para velocidade de aproximação, completando torre 1 no 8 do sinal 90. 2295, reduzindo, né, 074. Solução, aguarde ingresso, portão 01. Aguarde para ingresso. Mantenha o azul. Redução em velocidade 1-9-7-2, somos 4-9, direita, Foxtrot, mantendo sua frequência, taxi via Alfa e Kilo, parte 3, remoto 4 Lima. Alfa, Kilo, parte 3, 4 Lima, 1-9-7-2, mantendo sua frequência. 3-3-9-8, cheque o trem de pouso, vento 1-6-0 graus, 049, altíssimo 0-7, altíssimo 0, pouso autorizado. Pouso autorizado, trem baixado e checado, 3-3-9-8. Boa noite, o Xenero, mas é 24, você vai fazer essa 1-0. 0-7-4, gente, 1-2 para o curso, a fecha de rebelde da terra, nosso final aproximadamente a 2 mil escândalos de 1-0. Baixe, 0-7-4. Quatro, sequência 1-9-8-5-9-5. 2-9-5, obrigado. Ótimo, 3-3-4, estabilizou nosso dialeto. 3-3-4, pode iniciar a baixar. No solo ao 5-1, libera direito, táxi e eco, mantém sua frequência, aguarde o seu de táxi pela táxi e alfa. Positivo, eco, alfa, aguarde, prepara, tá, 3-3-9. 174, cheque o tempo de fogo, vento 160 graus com 049, hoje eu tinto no 07, isso no 0 livre, foi outro lugar. O 0 livre, estrutura 0 pouso, já é melhor 643, estava cheque travado. Serra com o 0364. 10 luz, 2 para o posto, só que você já deu a viagem, cruzando a cabeceira em 10 segundos, agora acho que está livre. Ah, foi escuro. 25127, observa o lixo de táxi do 37 Gol, esquerda direto para a Verona. Esquerda direto para a Verona, azul 57. Passou a 224, sigo 190, azul 7, azul 30, na sequência tem remoto no 2 do Pátio 1. 7 mesa, passa a moto 1, 2, 3, 2, 2, 2, 4. Está na Alfa, estou 3, 0, 0. Está fio, táxi autorizado, à direita, Alfa. Reporte, plano de táxi 6 de Lete, portão provista 02. Curtiu, autorizado de ingressar na Alfa, vai formar 2 de Lete, rodando 02, tá? 3390. Já nas 8, mantém a presença de posição. M0174, solo 53, direita Foxtrot, táxi via Alfa, reporte tanto para táxi 6 de Leste, portão previsto remoto 13 do Pátio 1. Remotivo Alfa, reporte 2 de Leste, 0234. Foram 334, cheque o trem de pouso, vento 160 graus, 049, ajuste de altinho para o 107, todo outro lugar. Primeiro pouso na 1-0-1-3-3-4. Posto na esquerda, Juliette, portão 2 do Pátio 1, autorizado o táxi. Juliette para o 02, tá 3398, boa noite. 1098, traço na final, 737 de companhia, após a passagem de traço, autorizado a alinhar e manter. Pode Solo 55, táxi da direita via Eco, Alfa, Kilo, Pátio 3, remota 5 Romeu, Golo 364. 5 Romeu, Golo 364. O 1098, vento no 70 graus, 629, altinho no 0, no 616, a coragem autorizada. Próximo esquema Juliette, remota 13 do Pátio 1. 98, entrada 56, controle 1208, mais 10. 08, boa. Goiânia 2008, acima de identificação, autorizado a chegada do 91, desça para o nível de voo 050 e ajuste ao 017. Controle Salvador, voo 098, por uma disputa boa. Goiânia 098, boa noite, contato a banda decolagem, se usar o nível 370, sai da PUCA. 370, PUCA, sim. Ô, fala, é a 5 Romeu pro 334, né? O senhor está me chamando aqui na 4 Lira, pode seguir? Creio que sim, a gente tem informação aqui pelo infra-aero, mas se o sinalizador prevê aí, tá legal. Goiânia 098, se manter a nível de voo 330. 330, sim. 1098, chame 7 Recife, frequência 1285, até o nome 2545. Secundário 1245. Guilherme 228, autorizado final do procedimento, ele é satisfeito, estamos zero, deixa para 2000, pés, ajuste 10, 16, suporte contabilizado. Bravo, Golno 222, ILS. Golno 228, complete o procedimento, torre 118, visão 95. 225, Golno 225. Golno 222, boa noite. Atendimento 1-0-1-6. Fuso 2-0-1-0, vento no 40 graus, 0-4-9. Boa noite, serviço 1-0-1-6, autorizado o pouso. 1-0, Golno 222. Luciane, Zona 4, Lima de Muito, taxa utilizada, ponto até 04, Lima Alfa de Mente. 7, livrando 7 de 8, Lima Alfa de Mente, gestão portão 04, Lima Alfa de Mente. com 2228, chame 2295. Tony, boa noite, parceiro 2228. Autorização conquista. Passamos 2228, autorizado para conquista, nível 0 via rota do plano. Pistão 1-0, após decolagem, primeira curva à direita. Saída Arboruna, transição Lefa. 5-4-7, transponda e controle São Bruno 08. Ativo autorizado com pistão 1-0. Decola da 10, curva direita, Arboruna, transição Lefa, 5-4-7 e 208. A gente informa que não consegue cumprir o gradiente na água. Passando de 2-2-8, que o treinamento correto. Inicialmente mantém 3.085 mil, caso possível, controle libera subida na saída da mão. Então, na saída da mão mantém 3.000 até 2.5 milhas e aguardando a liberação do controle de possível, 2.2-2.8. chegando na autoridade no tanque. Passaria 2228 para o táxi com 27, 3 e 40, Salvador. Passaria 2228 táxi para o ponte de pista traseira, vira o ponte 1, posto de Índia. Próximo ponte de explora, reporte pronto, altimetro no 09. 09, via pátio, Índia, reportará pronto, posto de espera, 10-2228. 2228, ponte espera, 990, pronto. Passaria da linha cola, 90, ventos 150 graus em segurança. A linha cola, 2228. Nós temos dois chamas aí, então vou. 208, passei 2228. Controle, salva da mandante, passei 2228, decolou na Airport, passei escuta. Passei 2228, contato radar na decolagem, se para nível de voo 180 sem restrições, após 2013, elétrico. Ação 80 sem restrições após a árvore voa elétrica, seria isso? Após cruzar 2 metros, autorizado voar elétrica, fazendo 2228. Subindo para 80 após 2000, elétrica 2228.